Tibarão. Essa música aqui é só pra quem tá desiludido. Ah, cunhado vai duro. Não chora não, não chora não. Quando você diz que me quer, o coração chora de dúvidas. Se realmente quer, por que não fica comigo? E dói no coração em saber que existe outro alguém com você, ganhando seus abraços e seus beijos. Quem ama quer estar sempre perto. Quem quer faz de tudo pra dar certo. Essa sua indecisão não faz bem pro meu coração, que já se entregou por inteiro. Um lindo momento de amor que no meu pensamento ficou. Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto. Quem quer faz de tudo pra dar certo. Pra gente brincar de viver.